como se cada beijo fora de despedida, minha Chloé, beijemo-nos amando. Talvez que já nos toque no ombro a mão que chama a barca que não vem senão vazia, e que no mesmo feixe ata o que mútuos fomos e a alheia soma universal da vida.